que tenho pra te ofertar. Não há como comparar ao que deste a mim. É bem mais em meu favor e ao meu bem. Pois tua entrega ao Pai, vida plena me deu. Então, como posso ser sincero? Se às vezes dos teus planos eu afasto os meus, só posso então não resistir ao teu amor e me entregar e mergulhar em teu mar. Eu quero ser como a chuva que vem a favor. Sincero, se às vezes dos teus planos eu afasto os meus, só posso então não resistir a teu amor, Senhor, e me entregar e mergulhar. E me entregar. e mergulhar em teu mar.